5 México Sur, control de Sabotó. Para 3605. Para 3 mensagens do 2707. Roger, Salvador, azul 2707, final do ano zero, estabilizado. Boa noite. Roger, 2707, continua a aproximação, guardando a pista livre, altímetro 10, 19. 1-0-9, guardando a pista livre, azul 2707. Continue, seja o controle Salvador, acione identificação. Eu te mantenho a nível 0620, ajustando 099, veio rápido presente. Certo, mantendo a minha escuta via Alfa, com assento da Juliette. Frente via Alfa, assento da Juliette, na sua escuta Gol, 1.970. 2519, ele é 78, com a 0 atualizado, Gol 9 na sua cara. Livro Fuso 00 azul 2707. Solos 44, na direita Foxtrot, prossegue táxi também, escuta via Alfa, Kilo, faixa 3, no faixa 3 até o balizador, prevista posição 03 ao meu. Kilo, faixa 3, previsto 3 ao meu, azul 2707, até o balizador. Bora, esforço na troca. 1-9-7-7-7-1, dando na Juliette. Juliette, portão 01-9-7-0. Juliette 01-9-7-0. Solo Salvador Oxa 6303 na ponte 027 do Ramento. Além do outro do solo, Oxa 6303, assim que o banho 737 da Gol parquear a sua direita na portão 01, após o tráfego, com coordenação, está livre, chame táxi. Gente, após o tráfego da Gol 01, coordenação de frente ao feedback, 6-1. Livre em lança, pode estabilizar. Livre da estação de altitude intacta. Sim, Tenente 2000, seu José LF. Vamos lá estabilizar, tá? 3305. Seu Salvador, boa noite, voo 1174. Boa noite, voo 1170, tráfego ajustado. Altímetro agora no 018. O vento variável com 03 nós. Uso autorizado, pista no 0. Eu depois que está na 0, voo 1174. Fica uma olhada, né, cara? Zona 78, está prosseguindo. Zona 78, desço para 2 mil pés, registro no 018, livre inverso, após estabilizado, a número 3. Pode ser seguir 3 mil para 2 mil? Afirmo, desço até 2 mil pés. 2 mil, confio em 38 agora, e número 3, na 3178. 3 line up in 1910, make it 2-3-3. Até o ponto de espera da 1-0, nós mantém a posição no ponto de espera, e altímetro 1-0-8. Verdade, ideal para o ponto de espera da 1-0, vai manter com 22. Voo 1-7-0 no solo 5-0, à direita Foxtrot, prossiga ataque na minha escuta via Alfa, pois Juliette, portão 03. Ó, Alfa, escuta, portão 03, na escuta com o 1-7-0. Para 3, eu posso esperar? Será que é? American 230, climbing 2000 to 360. American 230, radar contact at departure, climb to flight level 360. Up to 2,000 feet, fly heading right now. After 2,000, direct Momo to 360, American 9230. You want us to direct the Momo, what is the Momo, Momo departure? Confirm to the Momo, after Momo, you will... Okay, direct the Momo, flight plan route afterwards, American 230. Repouso na 0 com 1018, 3178. Também 313, decola 56, controle 120, decimal 8, toma voo, boa noite. 308, boa noite, 6313. Passageiro 84, do Forge Airway, confirme a sua Zulu 20. We don't have any airway, so we are direct to Aron, after Aron Gerit, and after is a coordinate point. 6303, boa noite. Ruxa 6303, contato radar, subanilho 360, direto Leia. 360, direto Leia, Ruxa 6303. Ok, SID, Ruby, Mambo Departure, with Deluxe Transition, Delta India Lima Uniform Bravo Transition Deluxe. Okay, sir, is that possible to Aron and Gerit transition, or this is what we have in our flight plan? Aron departure with Gerit transition. The Aron departure is not using, depends on the period of the control approach, but the SID will be Momo departure. Okay, Momo departure and Deluxe transition, please confirm. Deluxe transition. Okay, Momo departure, Deluxe transition, and the altitude, please, sir. Stand by the clearance, and the Aron departure will interfere with your start approach in the terminal boundary at Salvador. Turn up and sir, Momo departure with Velux transition. Now 230. Second 230. Fly heading to Petrolina. Na 3178, no solo é 58, à direita na minha escuta, do Foxtrot, após Alfa, Juliette, portão 09. Michael 230, climb and restrict, flight level 3, power 0. Climb and restrict to 340, make an 230. Welcome 230, contact the assistant, operator to 126.85, with an echo, 125.45, so long, sir. 2685, American 230, good night. Puxa-lhe na 224, este é o controle de Salvador, sua identificação. Esse mantém a nível 050, ajuste no 098, voo e ITAP está presente. ITAP está presente, de altitude e velocidade de encarga da 224. Foi Duna da presente, agora reconhecido 227. Este é o controle de Salvador, a sua identificação. Deixa manter a 4 no TES, ajuste no 0, 1 no 8, chegada bom. Ela é 224, deixa para 2 no TES, ajuste no 0, 1 no 8, livre e leve, reporte estabilizado. 324, estabilizado? Estabilizado, no localizador, no 6224. Gente, complete a aproximação, chantou no 8 decimal 95. 2895, uma boa noite, um bom trabalho. Boa noite, boa noite. Altimetrando 018, reporte visual para o campo. Gente, Roxana 624, poderia confirmar a chuva no campo? Negativo, sem chuva no momento, pista ainda úmida. Gente, Roxana 624, reportando a visual. Autorizado, pistão no zero, vento 190 graus com 08 nós. Repouso, pistão no zero, Roxana 624. Toma 0 e 4 on parking 9. Stand by 1 minute, please. Copy. Autorizado Petrolina, nível 085. Decola da pista 17, após a decolagem, curva esquerda, saída corredor forte. Restrito inicialmente ao número 10, agora na liberação do controle, após prossiga conforme rota do plano de voo. Aciona transponder 5136, controle Salvador, 120, decimal 8. Tem liberação marcha, me táxi. Para o táxi, pode para ingresso. Pista 17, Romeu Vitor Hotel. Agora o Santos 305. Confirme. Santos 305, qual foi a previsão para Recife? Mucajá, Mucajú. Obrigado. A direita na época, na minha escuta, pós via Alfa Juliette, portão 04. Direita na época, Alfa Juliette, portão 04, na minha escuta, Oxalá 224. Vitor Hotel, reporte pronto para decolagem. ready for the full radius and 1-1 straight for Strap and push one set. Para 2.000 pés, registro 08, livre MS, posto obrigado. 2.000 pés, 08, reporta a estabilidade, voo no 723. Local está pronto? Guarda, destino 7, o meu Vitor Hotel, vento 190 graus com 09 nós. Na praia de Buraquinho para a transferência ao controle. Tenente, repassa a praia de Buraquinho para a transferência ao meu hidrodão. We have any problem with the flight plan or is any problem for setup and pushback and starting the flight party? Vamos, Rafael! Passando por aqui, ó. Prêmio controle, frequência 120, décima 8, então bom ver, boa noite, bom ver, hotel, hotel. 208, graças. Controle, Salvador, Papa Penal, meu setup, transferem. Gustavo Romeu Vitor Hotel. Estou sob contato com a DAS, submontando 085 e está presente, vou direto para o Petrolina. Direto para Petrolina, na 085, Rolando Adão. Mike Fox, departure with Gebit Transition. Golf Echo Bravo India Tango, Gebit. And squawk code 5141 and control departure frequency 120.80. Okay, we have a clear destination to Madrid, we have flight plan route with Momo departure, Gebit transition, transponder 5141. Control departure frequency 120.80, clear to push and start report to red taxi, Europa Zurich. Okay, report you ready for taxi, Europa Zurich, I think so. Chame Tony 18 decimal 95. Corre 18 decimal 95, gol 73. Romeu Vitor Hotel, controle. Na escuta, controle, é outro hotel. Já vou avisar o da rota. Afirmativo, hotel. 190 graus com 04 nós, o altímetro no 018. Gol localizado no 0, ajuste no 018, gol no 73. With this one, if it's possible, fly level 370 for cruise. 70, you coordinate standby, we coordinate standby the sequence. Okay, we are starting the pushback and the setup sequence. The tax, Europa 04. Presente o Serra Vitor 368. zero na linha, gente. Vitor, qual é o estimado para pouso para o Tolino? Então, tem condições de informar o estimado para o trajeto, Paulo Afonso? Taxi. Passenger 4, approve taxi turn 1, India, to holding point 110, airport at the holding point, ready for departure, to inside 1018. Okay, Unit 1718, by Apron 1, India, for runway 10, hold short, and I call you ready for departure, Passenger 4. Agora são 3-0-5, copia reação corretiva. Sim, mandar 3-3-0-5, está pronto, copia. Sim, senhor. Mandar 3-3-0-5, Recife aprovado, nível 330, envia para o Zulu no 7. Recolada 1-0, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Caju. Agindo transponder 5-1-4-4, controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. Autorizado Recife, 330, Puca, Jamo, Aracaju, curva esquerda, 5-1-4-4, 120-80. 3305, portão 05, chame pronto, puxa o back, acionamento. Chama. Lama 212, desça para 3 mil pés, livre e lança, porte estabilizado. Confirmo, pode ser 2500 Renato? Afirmo, 2500 pés, 018, livre e nave, Thiago, 366, reporta estabilizado.